Saudações, ouvintes, amigos e amigas que estão conectados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Está se iniciando mais um programa Lux Esotérica e vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na Rádio Esotérica FM, trazendo para vocês estudos comentados dos melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, sempre falando da espiritualidade humana, com a apresentação do coordenador da loja esotérica virtual, a Levir, que vocês acessam em www.levir.com.br. E aqui mandando um grande abraço para toda a nossa audiência, Osmar de Carvalho. Nós estamos iniciando esse programa. Nesta fase estamos estudando com vocês, amigos e amigas ouvintes, o livro A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky. Mas, como sempre, meus amigos, vamos iniciar esse programa iniciando o nosso trabalho com uma vibração, uma meditação que visa elevar a nossa consciência até um padrão mais alto, fazendo também com que nós entremos numa vibração, numa oitava superior do nosso ser, e oferecendo esse canal de comunicação para a mensagem dos grandes mestres da Fraternidade Branca, para que sejamos um canal válido para a distribuição da sabedoria divina para todo o nosso público. Então, aqueles que quiserem me acompanhar, vamos relaxar o nosso corpo, procurando sentar tranquilamente, descruzando os braços e as pernas. Vamos procurar relaxar todas as tensões do nosso corpo material, soltando o peso dos braços, das pernas, relaxando os nossos ombros, soltando todas as tensões na nossa face, a pressão do nosso maxilar. Vamos também apaziguar as nossas emoções, procurando observar a nossa respiração. Vamos respirar lenta e profundamente, observando cada inspiração e cada expiração. Vamos deixar limpa a tela da nossa mente, deixando as memórias do dia a dia. Vamos fixar a nossa atenção no ponto dos nossos corações. Vamos sentir o batimento cardíaco neste órgão que, como um sol, envia vida a todos os pontos do nosso corpo. Todo o nosso corpo pulsando com o nosso coração. Visualizemos, queridos ouvintes, no centro dos nossos corações, o surgimento de uma luz branca que rompe como uma alvorada de luz espiritual. Essa luz se expanda pelo nosso ser, que ela preencha todo o nosso corpo, iluminando, harmonizando e curando cada um dos nossos órgãos internos. Essa luz vá além, para além do nosso corpo, nos unindo, meus amigos, no universo, uma grande cadeia de união, unidos de coração a coração, imersos nessa luz espiritual. E nesse momento vamos procurar compreender, internalizar e realizar o significado das palavras do mantra da vida uma. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. paz a todos os seres. Que assim seja, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas. Agradecemos muitíssimo o prestígio, a audiência de todos que nos acompanham ao vivo e também aqueles que nos ouvem em outros instantes através da internet, aqui na lista, meus amigos, de mais de 100 programas Lux Esotérica que já foram ao ar. Estão todos armazenados aqui na opção Lux Esotérica do menu da rádio. E também lá na seção de áudio da loja esotérica virtual para vocês ouvirem a qualquer instante. Também aqueles que nos acompanham pelos discos, pelos CD-ROMs gravados com esses programas, também agradecemos a audiência, o prestígio de todos aqueles que estão aqui conosco, buscando conhecimentos, buscando sabedoria, buscando aprofundar, meus amigos, a sua cultura sobre a espiritualidade, estão diversificando realmente a sua apreciação sobre estes temas tão profundos, meus amigos, que nós procuramos trazer para vocês. E nessa fase, meus amigos, de programas, nesta série de programas que nós estamos fazendo, estamos abordando a temática do livro A Chave para a Teosofia, meus amigos, de Helena Petrovna Blavatsky, esta grande, meus amigos, ocultista, que brindou realmente a humanidade com uma obra literária que transcende, meus amigos, a sua época, e mais de um século após a sua morte, meus amigos, ainda a sua obra está viva, está pulsante, porque realmente ela trouxe praticamente uma revelação para a humanidade, redeclarando aqui no Ocidente aqueles conhecimentos que haviam ficado adormecidos, que haviam sido perseguidos cruelmente no Ocidente. Blavatsky renovou uma vez mais essa mensagem. E o mês de maio é exatamente o mês onde se comemora o desaparecimento de Helena Petrovna Blavatsky, né? Este é um costume dos teósofos, né? Eles são relembrados naquela época em que eles deixaram aqui o plano físico, não morrendo aqui para o plano físico, meus amigos, mas como diziam os egípcios, nascendo para o plano espiritual. Então, no dia 8 de maio de 1891, desapareceu Helena Petrovna Blavatsky da face da Terra, mas, como nós estamos dizendo, a sua obra permanece conosco com uma firmeza, com uma profundidade que é inegável, e é nosso privilégio estarmos aqui falando sobre os temas do seu livro, que foi publicado exatamente no ano que ela faleceu, 1891. Mas vamos abordar aqui mais alguns temas interessantes do livro de Blavatsky, passando aqui com relação ainda ao homem interno, ao homem espiritual. Surge então uma pergunta que foi feita a Blavatsky: por que não recordamos nossas vidas passadas? Já que Blavatsky, em várias respostas, ela defendeu durante esse livro exatamente a existência do ser interno, né, do homem psíquico, né, a alma, e do homem espiritual, a nossa chispa divina, que é perenemente unida à divindade. Mas sempre aqueles que ainda não se aprofundaram nessas doutrinas têm exatamente essas questões. Nós vamos abordá-las no dia de hoje, pois se os reencarnacionistas dizem que nós estamos aqui retornando, né, continuando a nossa jornada, por que não existe em nós nenhuma memória dessas vidas passadas, né? E aí a pergunta mais específica a Blavatsky foi a seguinte: já foram explicados os 7 princípios, né, do ser humano? À luz deles, como se explica a completa falta de memória com relação às nossas vidas passadas? E Blavatsky então responde: muito facilmente. Os princípios que chamamos físicos desintegram-se depois da morte, ao mesmo tempo que seus elementos constitutivos e a memória também, juntamente com o cérebro. Essa memória desvanecida de um corpo que desapareceu não pode recordar nem registrar coisa alguma na posterior encarnação do ego. Ego aqui mencionando o eu superior. Reencarnação significa que esse ego deve ser dotado de um novo corpo, novo cérebro e nova memória. Seria tão absurdo esperar que essa memória se lembrasse daquilo que nunca pôde registrar, como resultaria inútil examinar no microscópio uma camisa de um assassino em busca de manchas de sangue, se não era essa a roupa que ele vestia na ocasião do crime. Não é a camisa limpa a que deve ser interrogada, mas se a outra foi queimada e destruída, como encontrar a resposta? E o entrevistador de Blavatsky continua: como pode ter segurança de que se cometeu um crime ou de que o homem da camisa limpa existiu anteriormente? Dando continuidade à metáfora de Blavatsky. Seguramente não por meios físicos, nem baseando-se no testemunho de quem já não existe. Mas há evidência circunstancial que nossas sábias leis admitem. Para se convencer do fato da reencarnação e das vidas passadas, é necessário colocar-se em relação com o próprio ego, o próprio ser real e permanente, e não com a memória que é passageira. Mas, o interrogatório continua, mas como pode uma pessoa acreditar naquilo que não sabe, que nunca viu, e, menos ainda, pôr-se em relação com isso, com o eu superior? O Blavatsky responde: se as pessoas mais cultas creem na gravidade, no éter, na força e tantas outras conclusões da ciência, em abstrações e hipóteses que não viram, tocaram, cheiraram, ouviram, nem provaram, por que não haveriam de acreditar outras pessoas nisto, partindo do mesmo princípio, no próprio ego permanente? Hipótese muito mais lógica e importante que qualquer outra. Então, continua o interlocutor de Blavatsky: o que é, enfim, esse misterioso princípio eterno? Pode explicar sua natureza de um modo compreensível a todos? E Blavatsky então responde: o ego que se reencarna é o eu individual e imortal, não o pessoal. Em uma palavra, o veículo da mônada átma-bútica, aquele que é recompensado no Devakam e castigado na Terra, e aquele, enfim, a que se une somente no reflexo dos skandhas ou atributos de cada reencarnação. E aí, Blavatsky obviamente usa uma terminologia sânscrita, né? Ela menciona essa palavra skandhas e imediatamente se lhe é perguntado: o que são os skandhas? Né? E Blavatsky responde: precisamente o que acabo de dizer. São os atributos entre os quais está compreendida a memória. Todos morrem como a flor, deixando atrás de si apenas um débil aroma. Aqui está um trecho do catecismo budista do coronel Ernst Walcott, que fundou juntamente com Blavatsky a Sociedade Teosófica. Catecismo budista esse, que se refere precisamente a este assunto. Abre aspas aqui uma citação de Blavatsky mencionando a Walcott: O ancião recorda os incidentes de sua juventude, apesar de haver mudado física e mentalmente. Então, por que não levamos conosco a recordação de nossas vidas passadas, de um nascimento a outro? Porque a memória está incluída nos skandhas, e tendo trocado estes, né, os skandhas, com a nova existência, a memória, a recordação da existência anterior, particular, se desvanece. Sem dúvida, deve sobreviver a recordação ou reflexo de todas as vidas passadas, porque quando o príncipe Siddhartha se converteu em Buda, a série completa de seus nascimentos anteriores lhe foi revelada. E quem quer que chegue a alcançar o estado de Jnana, ou seja, de plenamente desperto na sua mente, pode traçar deste modo, retrospectivamente, a linha de suas vidas. Fecha aspa a citação do Catecismo Budista de Henry Stewart. Isto prova que, enquanto as qualidades imperecíveis da personalidade, como o amor, a bondade, a caridade, etc., unem-se ao ego imortal, fotografando nele, se assim se pode dizer, uma imagem permanente do aspecto divino do homem que anteriormente existia. Seus skandhas materiais, aqueles que geram os efeitos kármicos mais marcantes, são tão passageiros como a luz dos relâmpagos e não podem influir no cérebro da nova personalidade e não alteram de nenhum modo a identidade do ego reencarnado. É um tema muitíssimo interessante, amigos ouvintes, que Blavatsky tenta iluminar, meus amigos, de acordo com a filosofia oriental, mencionando aqui alguns, né, temas da filosofia esotérica oriental, essa questão dos skandhas, meus amigos, das tendências, e da memória, né, é realmente algo muito importante, porque se existe alguma coisa importante para a nossa consciência, é esse princípio da memória, meus amigos. Mas a memória, ela é de diversas características, há diversos tipos de memória, né? Aquela que realmente nós estamos mais acostumados é essa memória que tem a ver com o nosso corpo físico, né? E principalmente com a função do nosso cérebro, né? Mas o próprio corpo como um todo, ele é um fenômeno de memória. A própria célula, o próprio DNA, ele é um tipo de memória, é um tipo de informação que continua, meus amigos, de uma geração a outra. Então, o fenômeno da consciência e o fenômeno da memória, eles são o fenômeno que justamente permite a continuidade da vida, né? Mas como nós abordamos no nosso último programa, na última sexta-feira, a questão toda, meus amigos, da reencarnação é que existe para o ser humano uma tríplice evolução. E a primeira dessas três evoluções é exatamente a do homem biológico. E em capítulos anteriores desse mesmo livro, Blavatsky também é indagada sobre a natureza material dos planos espirituais, né? Porque a memória, ela está na própria matéria, meus amigos. E apesar de ser invisível para nós, a matéria daqueles planos que são chamados espirituais é também matéria, meus amigos, por isso que nós estamos usando esse termo. Apesar da energia do plano astral, do plano mental, dos planos espirituais ser extremamente diáfana, né? Completamente inalcançável para a comparação com a materialidade que nós temos aqui na Terra, mas mesmo assim, meus amigos, ela é matéria. Mesmo aquele nível que nós chamamos de energia, né? A energia, meus amigos, também é material, né? Então existe uma grande polaridade, né, que é a polaridade que existe entre o espírito, né, a consciência, e a matéria, o outro lado, que é o lado negativo da questão. Sempre esses dois elementos surgem como um par. Consciência sendo a manifestação superior, né, do espírito, e a matéria como suporte material, aonde ela realmente recebe as energias, recebe as transformações que a consciência traz, meus amigos. Então, onde existe consciência, existe matéria, e onde existe matéria, existe realmente o seu antípoda, o seu oposto, meus amigos. A matéria também pressupõe a consciência. Então, esse par de opostos, né, que os orientais chamam do grande contínuo, né, que existe entre Purusha, o espírito, e Prakriti, ou seja, a matéria, é aquilo que nos permite existir, meus amigos. E existir significa estar fora do nosso ser, da nossa existência. Porque a encarnação, meus amigos, aqui na matéria, ela é uma projeção, né? Como muitas outras projeções que o ser humano faz, quando nós atingimos esse grau de densidade que nós estamos aqui, nós estamos, na verdade, projetados fora do nosso verdadeiro ser, que é o nosso ser espiritual. Mas como Blavatsky muito bem explicou, a cada encarnação existe um novo corpo, um novo cérebro. Existem também um novo corpo astral e um novo corpo mental, meus amigos. Um corpo mental inferior. Então, esses corpos, eles não podem, meus amigos, conter a informação do que aconteceu na vida anterior. Não adianta a pessoa puxar a memória, porque realmente, da mesma forma que existe essa capacidade de lembrar, meus amigos, também é até maior do que essa capacidade, é a capacidade que nós temos de esquecer as coisas, né? Porque quem realmente lembra o que foi que nós almoçamos num dia como esse, né? Dia 3 de maio, mas não do ano de 2010, mas no ano de 2009 ou no ano de 2008. O nosso cérebro, ele até pode ter armazenado em algum lugar, meus amigos, essa informação, essa lembrança. Mas retirar essa informação dali, fazer com que nós nos lembremos, fazer funcionar os nossos neurônios nesse nível, realmente é muito difícil. Então, a capacidade de esquecer, né, porque mudam os corpos a cada encarnação, é muito forte. Mas na segunda evolução a que nós estamos circunscritos, que é a evolução psíquica, ou seja, a evolução da nossa alma, meus amigos, do nosso verdadeiro ego superior, nosso eu superior, também chamado em outras correntes de ego superior, de eu maior, né? Ali sim está armazenada a informação das nossas vidas anteriores. Mas não necessariamente, meus amigos, as minúcias do que nós fizemos naquelas vidas. Não necessariamente a recordação realmente do que foi que nós nos alimentamos, o que nós fizemos em detalhes nas vidas anteriores. Mas sim, como Blavatsky diz, quando uma flor fenece, meus amigos, permanece no ambiente ainda algo do seu perfume. Então, o nosso eu superior, ele coleta a cada vida apenas o perfume, apenas o que é realmente digno de ser armazenado no ser imortal daquilo que nós fizemos. Então, isso aumenta, meus amigos, a nossa preocupação do que realmente, o que nós estamos fazendo aqui. Porque se nós não dedicarmos as nossas vidas a coisas dignas e superiores, vocês tenham certeza que a nossa encarnação aqui pode até ser em vão. Porque nada que não seja realmente impessoal, nada que não seja espiritual, que não seja dedicado à beleza e que não seja dedicado às mais nobres causas, nada disso será registrado no nosso eu superior, terminado o nosso ciclo existencial aqui na Terra. Ciclo esse que não termina apenas com a morte do corpo físico, meus amigos. Nós temos falado sobre isso. Na verdade, morre o corpo físico e o ser humano passa a existir no seu corpo, no seu veículo imediatamente superior, que é o veículo astral. Depois de alguns meses, e para a maioria das pessoas, depois de alguns anos, também o ser abandona o corpo astral, deixando para trás também um outro cadáver, né? Da mesma forma que ao morrer fisicamente nós deixamos a nossa camisa velha, né? A nossa roupa velha aqui na matéria, nós também abandonamos o nosso corpo astral, que fica vagando no corpo astral, que é uma coisa muito complicada, esse cadáver astral, chamado também de cascão astral. Mas nós nos retiramos para o plano mental e ali passamos realmente um largo tempo, né? Pelo menos aquelas pessoas que tenham desenvolvido a sua mentalidade têm o prazer de viver muitas décadas, meus amigos, colhendo os frutos dos seus pensamentos, dos seus estudos. Verdadeiramente esse plano mental é onde realmente o ser humano se encontra mais à vontade. Na verdade, nós não estamos muito à vontade nem aqui no plano físico, que é o plano das ações, o plano objetivo, nem tampouco no plano astral, que é o plano das emoções, o chamado purgatório, né, do catolicismo. Mas quando nós retornamos ao mundo mental, ali sim, meus amigos, nós nos sentimos em casa, porque verdadeiramente ser humano é exercer essa capacidade mental, de exercer a memória na sua capacidade mais profunda, meus amigos. E a memória, meus amigos, ela não está apenas no corpo do homem. Na verdade, a natureza também tem memória, meus amigos. Todas as coisas materiais são capazes de reter não só a sua informação genética, mas também todas as vibrações do que acontece ao seu redor. E nos planos espirituais também esse fenômeno também existe. Ou seja, o plano astral e o plano mental, eles são bem mais plásticos, ou seja, eles respondem mais prontamente às vibrações. Então o ser humano, com a sua mente principalmente, meus amigos, também com as suas emoções, mas principalmente com a nossa mente, nós escrevemos na chamada luz astral, na alma do mundo, meus amigos, tudo aquilo que nós experimentamos, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nos acontece. E se algum dia nós quisermos lembrar dos detalhes das nossas vidas anteriores, nós teremos que buscar exatamente nesses registros, chamados no esoterismo de registros akáshicos, porque o akasha, o éter, né, a chamada luz astral, a alma do mundo, ela tem sim registrado todos os detalhes de tudo, meus amigos, de todas as vibrações que acontecem. E estão ali registradas de uma maneira indelével, mas isso está fora dos corpos humanos. Agora, na nossa alma só fica registrado aquilo de mais puro, aquilo de mais elevado. Repito, aquilo que é impessoal, aquele amor que não é apegado, aquele intelecto que é dedicado realmente às coisas sublimes. E não fica registrado nada de negativo, meus amigos, nossos vícios, as nossas incapacidades, os nossos desatinos, que realmente se esgotam aqui por baixo. E mais do que isso, meus amigos, é no plano mental que nós temos lá o nosso caderninho, aonde nós anotamos o nosso karma. Isso é que é realmente importante nós sabermos, meus amigos. Quanto mais evoluído o ser humano, quanto mais desenvolvida a sua mente, maior é a capacidade de nós registrarmos nessa luz astral, dentro da nossa memória interna, todos os atos mais importantes, e que estes, meus amigos, esses registros que nós fazemos, que ficam na presença da nossa aura imortal, são esses registros que também nos fazem retornar, porque as energias têm que ser esgotadas nos planos onde elas foram realizadas. Ou seja, os atos físicos precisam encontrar a sua harmonização aqui na matéria. As nossas emoções, os nossos sentimentos precisam ser harmonizados no plano astral. E as ações que nós fazemos com a nossa mente, os nossos pensamentos, nossos planejamentos, todos os atos mentais que nós temos, porque pensar, meus amigos, e se emocionar também é agir. Nós não devemos ter essa ignorância de que, pelo fato de nós não enxergarmos imediatamente os resultados dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, de que eles não sejam ações. Na verdade, para o eu superior, os pensamentos e as emoções são até mais importantes do que os atos físicos, porque a maioria deles tem uma vibração muito baixa e não são capazes realmente de afetar o nosso eu imortal. Mas um pensamento, algo que tenha realmente uma força no plano mental, se registra com muito mais intensidade e, podemos dizer a vocês, gera muito mais karma do que qualquer ato físico que nós tenhamos. Por isso nós que somos espiritualistas devemos ter muito mais cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, do que qualquer outra coisa, porque disciplinar o corpo físico é relativamente simples dentro de qualquer programação de desenvolvimento, meus amigos. Mas disciplinar as emoções, os sentimentos, elevá-los a uma oitava superior, controlar os pensamentos, dirigi-los para objetivos superiores, sublimes, quiçá até espirituais, isso sim, meus amigos, é a tarefa difícil. Isso sim, se nós conseguirmos isso, será a grande vitória. Porque, como disse o Senhor Buda, grande vencedor, meus amigos, é aquele homem que controla e que vence a si mesmo, e não a outras pessoas, a outras situações. Mas nós vamos continuar falando sobre isso no segundo bloco do nosso programa de hoje. Chegamos aqui ao final do primeiro bloco, agradecendo a participação aí da grande audiência ao vivo nesse instante. Muito agradecemos a participação de vocês nessa egrégora vibratória, meus amigos. Agradecemos o carinho, a conexão com o nosso coração, com a nossa mente, e esperamos que essas mensagens sejam úteis de algum modo para vocês. Vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho voltamos com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, amigos e amigas ouvintes. Sim, meus amigos, muito boa música vocês têm aqui na Esotérica FM durante todo o dia, com uma programação interativa. E aqui durante as noites, durante a semana, nós temos o programa Lux Esotérica, como este desta noite, que está sendo irradiado, transmitido ao vivo aqui da cidade de São Paulo para todos os amigos que estão nos acompanhando nesse momento. Agradecemos aí a audiência. Estão conosco conectados 57 amigos espalhados por todo o Brasil e alguns também do exterior, de Portugal. Nos agradecemos muitíssimo a audiência aí daqueles que estão do outro lado do Atlântico, Atlântico, no Hemisfério Norte. Nossos amigos portugueses, muito obrigado pela audiência daqueles que estão sintonizados conosco aqui ao vivo neste programa, meus amigos, nesta saga, como disse aí o nosso ouvinte, querido ouvinte Laurindo. Nossos programas têm a oportunidade de trazer para vocês aqui esta enormidade de temas que o ocultismo nos traz, meus amigos. O esoterismo e a teosofia têm realmente uma temática muito importante que precisa ser cada vez mais divulgada, e o nosso programa tenta humildemente aqui fazer isso, meus amigos. É melhor nós estarmos falando aqui para 50, 60 pessoas do que não estarmos falando com ninguém e não estarmos realmente acendendo esta flâmula, esta tocha, meus amigos, desses conhecimentos. Então não podemos jamais deixar de agradecer, principalmente aos nossos associados da loja esotérica virtual, a Levir, que com esta pequena quantia semestral nos criam aqui condições para que nós continuemos esse trabalho que está no ar desde o ano de 1996, e a loja esotérica virtual entrou no ar, nem era com esse nome, antigamente se chamava Loja Teosófica Virtual, mas nós fomos aperfeiçoando esse trabalho, fomos ampliando. Em 2007 nós abrimos aqui a Esotérica FM, e se Deus assim o permitir, nós e tivermos saúde, meus amigos, para isso, nós vamos ampliar cada vez mais esse trabalho para tratarmos esses temas como esse que nós estamos abordando hoje, meus amigos, a questão da memória das vidas passadas. Mas o fato, meus amigos, é que realmente alguma coisa nós recebemos de presente, né, da nossa vida anterior, não só de uma vida, mas das vidas anteriores. Então gostaria de falar um pouquinho sobre esse tema dos skandhas, né, que é muito abordado na teoria da yoga, no hinduísmo se fala muito sobre eles, meus amigos, porque são exatamente as tendências, né? São as tendências que nós recebemos da vida anterior. Se é que existe alguma coisa no ser humano que nós podemos chamar, meus amigos, de pecado original, não aquele que é descrito na Bíblia lá com Adão e Eva, mas essas tendências que nós recebemos, os skandhas que realmente passam de uma existência para outra, isso sim, meus amigos, é uma questão que nós temos que ter em mente, porque existe uma perfeita continuidade, meus amigos, vibratória entre uma vida física e a outra. Realmente o ser humano não pode ir para trás na evolução. Lamentavelmente existem, até mesmo dentro do esoterismo, existem correntes aí budistas e outras que nos falam, né, e falam às vezes de uma maneira simbólica e que é levada ao pé da letra e levam as pessoas ao erro. O ser humano não pode jamais, meus amigos, se reencarnar de volta para o reino animal ou até para trás para o reino vegetal. Isso realmente é impossível por força exatamente desses skandhas, ou seja, dessas tendências. Então, o ser humano que tiver atingido um certo nível evolutivo, na vida seguinte, meus amigos, ele partirá exatamente desse ponto. E o ser humano, ele tende sempre a repetir experiências, né, para que ele vá revigorando exatamente esses skandhas. E em cada vida nós geramos, né, skandhas que não são permanentes, mas que são as tendências da nossa vida atual, da nossa evolução biológica. E isso é muito influenciado até pelo signo astrológico, onde nós nascemos, quais são as energias que estão presentes, todo karma coletivo naquele momento que nós passamos a existir aqui na matéria. Tudo isso nos influencia, mais a influência dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos amigos, da cultura vigente. Tudo isso cria novos escândalos. Agora, aquilo que passa realmente de uma existência para outra são exatamente aqueles escândalos, aquelas tendências que conseguem atingir um nível vibratório cada vez maior, né? Ou seja, atingindo principalmente o plano mental, né? Daí, meus amigos, que o desenvolvimento da mente, o controle dos pensamentos e além até do controle, mas sim a expansão do que aquilo, daquilo que nós pensamos, a nossa dedicação a assuntos, né, superiores, isso é muito importante, né, porque realmente isso vai passar de uma vida para outra, né? E só não passa, meus amigos, as únicas pessoas que realmente não conseguem transmitir nada para o seu eu superior são, lamentavelmente, aquelas pessoas que aqui na matéria caem realmente em comportamentos desagregadores, pessoas que são tão extremamente vis, violentas, cruéis, e que por uma questão de subdesenvolvimento, meus amigos, passam uma existência totalmente egoísta, uma existência que realmente o indivíduo não consegue se conectar com o seu eu superior, não consegue manifestar nada realmente espiritual, e pelo contrário, pelo fato dela não ter essa comunicação de uma forma quase que espontânea, a pessoa começa então a se permitir se envolver com os vícios mais baixos e ter comportamentos os mais desagregadores, né? Lamentavelmente, esse tipo de indivíduo que durante uma existência não teve sequer o amor à família, não teve sequer o amor, qualquer tipo de amor, qualquer tipo de manifestação superior da consciência, isso é muito raro, meus amigos. Agora, mais raro ainda do que isso são aqueles, meus amigos, que de tanto insistirem nesses comportamentos, de tanta crueldade, de tanta ferirem as leis cósmicas, de tanto realmente violarem, né, a existência de outras pessoas e até a sua própria, aí nós chegamos num tema, meus amigos, extremamente perigoso, uma coisa que é muito desagradável, mas que realmente acontece de quando em quando na história da humanidade, que são as chamadas almas perdidas, meus amigos. Na verdade, não são as almas que são perdidas, mas sim as personalidades perdidas, pessoas realmente tão cruéis, pessoas tão ruins, né, no sentido popular do termo, que elas são realmente abandonadas pela sua alma, pelo seu eu superior. E aí essas pessoas continuam vagando por aí, meus amigos, com o seu corpo físico, com o seu corpo astral, com o seu corpo mental inferior, mas no coração dessas pessoas não está lá presente a chispa divina e, por conseguinte, não está ali a sua alma. A alma, meus amigos, o eu superior preferiu se desligar dessas pessoas. E se vocês quiserem saber mais a esse respeito, eu remeto vocês ao 6º volume da Doutrina Secreta, né, onde Blavatsky fala exatamente dessas almas perdidas. E eu acho realmente incrível, meus amigos, que atualmente, né, uma série, meus amigos, de obras artísticas, né, até cinematográficas, literárias, falam desse assunto das almas perdidas. E por incrível que pareça, eu não sei o que acontece na humanidade que essas obras fazem um sucesso absurdo, né? começou, meus amigos, esta na área literária, essa temática da abordagem da vida de almas perdidas, começou exatamente com o teósofo, né, que realmente escreveu aquela história que hoje já é tida como um clássico, né, que foi Bram Stoker, meus amigos. Bram Stoker, que escreveu o texto original de Drácula, né? Bram Stoker era um teósofo, foi presidente da Sociedade Teosófica na Irlanda do Norte, e essa história pavorosa, meus amigos, de terror, que conta a história, né, que é parte histórica e parte fictícia, né, da vida do Conde Drácula, né, realmente trata da vida justamente de uma alma perdida. E é muito interessante como hoje, né, existe essa cultura que fala tanto sobre vampiros. Há vampiros aí que as pessoas acham que são bonitos, são interessantes, é até um tipo de estética, e essas pessoas realmente não sabem a que se refere isso. Porque a história do Drácula, meus amigos, né, tanto a história quanto a fictícia, né, e que lamentavelmente aconteceu com os seres humanos, é uma história abominável, uma história realmente muito triste, né, pois existiu realmente o Conde Vlad Dracul, né, que na Hungria é tido até como um herói, né, entre aspas, né, temos que colocar, mas que se transformou num homem tão cruel, né, que causava tanta dor aos seus adversários nas batalhas, e ele foi desenvolvendo uma crueldade tão assintosa que ele passou a ser conhecido como o Empalador. Ou seja, para ele não bastava apenas matar os seus oponentes na batalha, mas ele inferia a esses oponentes dores excruciantes, né, quando ele os executava. E aí conta a lenda também que ele desenvolveu este hábito pernicioso de beber o sangue das suas vítimas também, né? E a parte fictícia, né, que lança esse personagem para a literatura como Drácula, meus amigos, ele aprofunda essa temática, porque realmente uma pessoa tão cruel, tão ruim, tão violenta, tão desumana, que realmente não considera nem o corpo físico e nem a integridade espiritual das pessoas, realmente é um candidato muito forte a ser aquele que vai então se transformar numa alma perdida, né? Porque o eu superior realmente abandona essa pessoa. Então, tanto no livro como depois na filmagem, né, diversas filmagens sobre a vida de Drácula, se fala exatamente da sua grande esposa, né, que havia morrido exatamente na época histórica, né, da existência do Conde Vlad Dracul, e ela morre e ela passa então a ser a representação simbólica da alma, né, do Drácula, que já o abandonou e que ele tem uma melancolia com relação a essa esposa, então, que se suicida, né, justamente indicando que ele seria uma alma perdida, né? E os detalhes escabrosos nós temos que pular. Agora, as histórias, né, modernas também fazem uso desse grande princípio aí das almas perdidas. Nós vemos isso também na história do Harry Potter, meus amigos. Essa série de livros que é praticamente o maior sucesso literário entre os adolescentes. Lá também existe um mago negro, né, extremamente maléfico, que é também a história de uma alma perdida, né? O Voldemort, como ele é mencionado, né, e nem nas histórias não se gosta nem que se mencione o nome dele. Na verdade, é um mago tão ruim que ele também foi abandonado pelo seu eu superior. E Lamentavelmente, meus amigos, isso aconteceu, isso acontece, né? E nós temos que ficar atentos. E nós dizemos isso, meus amigos, porque lamentavelmente Blavatsky, no sexto volume da Doutrina Secreta, ela nos informa que esses seres, meus amigos, mesmo tendo sido abandonados pelo seu eu superior, ainda consegue reencarnar, né? Consegue ter mais uma ou duas existências além daquela em que a pessoa, né, foi abandonada pelo seu eu superior. E não pensem que essas pessoas, pelo fato de elas não terem mais o princípio espiritual dentro delas, que elas não sejam inteligentes e que elas não sejam atraentes. Muito pelo contrário, meus amigos. Essas pessoas que não têm mais alma dentro delas são pessoas extremamente magnéticas, pessoas extremamente motivadas, meus amigos, que têm até disciplina e são realmente atraentes para muitas pessoas. Mas quando nós vamos considerar o que, que elas têm em mente, normalmente elas estão envolvidas com crimes, com atos hediondos, né? Organizam isso de uma maneira mental muito grande. A única coisa que falta realmente para essas pessoas é a espiritualidade. E lamentavelmente, meus amigos, na história da humanidade, houve momentos em que personagens como esse ascenderam ao poder e estiveram à testa até de nações, meus amigos, porque essas pessoas, elas não perdem tempo com coisas menores, elas vão direto para a cabeça dos governos, das instituições. Então fiquem atentos, porque se nos governos, se nas instituições, naquelas organizações que têm poder, estão ali pessoas que têm um comportamento estranho, que têm uma biografia maculada, meus amigos, podem ter certeza que esses cargos podem estar sendo assediados por pessoas ali que têm as más intenções. Nós não devemos levar as coisas pelas aparências. Nós devemos conhecer a árvore, meus amigos, pelos seus frutos. Se tem alguma coisa prática que a Bíblia ensina, é justamente isso. Então, uma biografia cheia de problemas, meus amigos, de pessoas realmente com desvios de mentais, de comportamento, de todo tipo, elas não devem realmente ocupar cargos de poder, cargos, né, onde elas podem influenciar, porque elas são capazes de subverterem religiões, políticas de Estado, são capazes de lançar os homens uns contra os outros e trazendo assim muita desgraça, muita miséria, muita fome, realmente nada de bom, meus amigos. Nós temos realmente que proteger realmente as instituições delas serem atacadas por pessoas assim. E nós temos que ficar também preocupados, meus amigos, com o desenvolvimento das ciências, porque mais cedo ou mais tarde, meus amigos, nós vamos ser capazes de criar entidades biológicas também sem almas, meus amigos. Eu realmente rogo a Deus que não chegue esse momento, que nós tenhamos um homem criado em laboratório que passe a existir sem ter dentro dele uma chispa divina, sem ter dentro dele uma alma que evolua, meus amigos. Isso, se acontecer, meus amigos, lamentavelmente isso está profetizado, meus amigos. Está profetizado nas cartas dos mestres de sabedoria. Há duas profecias nessas cartas que uma delas já se realizou e eu espero que a outra não se realize, né? Porque os mestres disseram lá nos idos de 1800 e bolinha de que nós ouviríamos as estrelas, né? E que hoje nós sabemos que a ciência, ela está muito mais pesquisando as frequências invisíveis, usando radiotelescópios aparelhos que realmente ouvem as frequências das estrelas, e essa profecia se cumpriu. E a outra profecia, meus amigos, é que a nossa ciência criaria monstros, né? E eu espero que, se a nossa ciência, se ela criar monstros, que ela não se atreva a manipular o código genético do homem, criando assim uma entidade que nós, olhando para ela, diríamos que é humana, mas que na verdade ali poderá não haver um eu superior, uma alma que evolua. Então, para esse tipo de clone, meus amigos, ou para esse tipo de entidade biológica, que pode ser criado com qualquer fim, com o fim de clonar um ser humano para que ele preserve a aparência de um indivíduo, ou que ele seja doador de órgãos, ou que ele venha a ser clonado para experiências as mais diversas, porque infelizmente, se nós não tivermos uma ética aí muito profunda, a humanidade realmente vai entrar num problema muito grande, porque nós passaremos a ter dois tipos de pessoas aí na humanidade: as pessoas com alma e as pessoas sem alma, meus amigos. E aí não vai ser apenas força de expressão, né? Porque as pessoas más, as pessoas ruins, nós chamamos elas de desalmados, né? Exatamente abordando aqui o que nós estamos falando, né, meus amigos? A pessoa ruim nós chamamos de desalmado. Mas se a ciência realmente criar esses monstros, fizer essas clonagens, nós vamos ter verdadeiros desalmados aqui nesse planeta. E isso realmente vai ser um problema, meus amigos, um problema para a nossa evolução. E o importante é que nós tenhamos a nossa consciência tranquila e que nós estejamos realmente caminhando, meus amigos, rumo ao nosso esclarecimento, à nossa iluminação, sempre percebendo, meus amigos, que a memória superior, a memória sutil e o nosso verdadeiro mestre está aqui, meus amigos, guardadinho dentro do nosso coração, desse nosso órgão, meus amigos, que é o sol do nosso corpo físico, porque ele é, dentro da matéria, o símile, meus amigos, ele é a miniatura do sistema solar. O coração é o sol que pulsa, e o nosso cérebro, que nós damos muita importância para eles, ele, com a sua matéria cinzenta, ele é como a lua, meus amigos. O nosso cérebro só pode apenas refletir a luz do espírito, refletir a luz daquilo que é real, daquilo que é espiritual. Então vou encerrando o programa de hoje, meus amigos. Muito grato pela audiência de vocês, pela participação, pelo carinho, pelas perguntas que estão sendo enviadas aqui ao nosso e-mail, e dentro do possível nós procuramos responder. E vamos fazer a nossa última vibração, encerrando o programa Lux Esotérica de hoje. Vamos voltar a nossa consciência uma vez mais para o nosso coração, sentindo o batimento cardíaco, percebendo, meus amigos, esta maravilhosa máquina biológica que é o nosso corpo, mas sempre, meus amigos, procurando visualizar dentro dos nossos corações aquela joia cintilante, aquela verdadeira pedra preciosa, meus amigos, que brilha intensamente, repousando sobre o lótus do nosso coração. Visualizemos essa luz brilhando dentro de nós, que essa luz, quanto mais possivelmente, se expanda pelo nosso corpo, se projete pelo nosso caminho, e que com essa luz nós possamos seguir o nosso caminho evolutivo. Vamos, nesse instante, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos, que assim seja, que a bênção de Deus e a bênção do Mestre esteja sobre a cabeça de todos vocês e que nós possamos realmente continuar a nossa caminhada evolutiva. E o nosso pequeno e humilde programa aqui agradece uma vez mais o prestígio de todos vocês. Nos despedimos desejando a todos uma ótima noite, um bom descanso, que nós possamos estar aqui em outras ocasiões, sempre com muito otimismo, meus amigos, com muita alegria, muito entusiasmo para continuarmos aqui abordando os temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia no programa Lux Esotérica. Vai continuar agora a programação musical e interativa da Esotérica FM, que traz para vocês muito boa música e aqui no programa Lux Esotérica, muita sabedoria para a sua alma. Uma boa noite e recebam o meu grande e fraterno abraço para todos vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.